mob, mob, não fode, fode. Ei, só quem paga o preço se envolve. Meu bonde é correria, mas a gente não corre. Se tu vacilar, nós resolve. Mob, mob, não fode, fode. Ei, só quem paga o preço se envolve. Meu bonde é correria, mas a gente não corre. Se tu vacilar, nós resolve. A malandragem consome do que eu escrevo. Eu tô gastando a minha onda, mas mantenho meu respeito. Mistura da oeste com a norte, amado na zona sul. Meu nome foi das ocorrências pra passagens da azul. Me divirto com o que eu faço nesse mercado volátil. Tudo que eu gravo te parece tão versátil. Vende teu celular e compra um foda-se portátil. Eu canto a minha realidade, por isso parece fácil. Desculpa, eu ando ocupado, nem um pouco preocupado. Seu ídolo é um garoto mimado, pô na culpa no mercado. Esqueceu que o sucesso é só questão do quanto cê tem trabalhado. E infame mob é o aço, só quem já dividiu o último cigarro do maço. Faz a bola entrar no gol quando recebe o passo. Elevado, sigo calmo, tell me what you know about us. Chapadinho, ouvindo Russ. Um dia foi difícil, hoje nós damos jet lux. De rolé com um zumbi em flatbush, na hora do rush, ey. Aumentando meu kin na casa do Kami. Apega seu papel de trouxa e faz um origami. Elas curtem minhas linhas porque eu sou infame. A sua mina te põe na linha tipo Super Nani. Ei, mob, mob, não fode, fode. Ei, só quem paga o preço se envolve. Meu bonde é correria, mas a gente não corre. Se tu vacilar, nós resolve. Mob, mob, não fode, fode. Ei, só quem paga o preço se envolve. Meu bonde é correria, mas a gente não corre. Se tu vacilar, nós resolve.